Oh, Laetitia. Sucesso, RS3 Produções. Rampa que já tá começou, falei não toca. Na tudo me olhando, querendo me constar. O celular já tá na mão e o copo na boca. E o vaqueiro, sou eu quem vai pegar o Tourette. Não importa se se bater na cana. Adivinha quem pegou o novinho escutinho. Sala desse gingado, vamos aqui no meu cavalo. Vamos ali fazer, e montar logo vai. E montar logo vai. E vai quicando e rebolando no balão. Vou montar logo vai. Vai quicando e rebolando no galope do papai. Monta lá, vai, e monta lá, vai. Vou vai quicando e rebolando no galope do papai. Monta logo, vai, monta logo, vai. Vou vai quicando e rebolando no galope do papai. Rama que já tá começou, eu parei andando. As minas tudo rema, querendo me conquistar. O celular já tá na mão e o copo na boca. E o vaqueiro capa louca, mas sou ele quem vai ver. O touro é grande, não me importa, se te bater na canhota. Adivinha quem pegou o novinho escutido. Sala desse gingado, vamos aqui no meu calo. Vamos ali fazer a monta logo, monta, monta. Vai quicando e rema, anda no galope do papai. E rebola e monta logo, vai. E monta logo, vai. E monta logo, vai. Vou vai quicando e rebolando no galope do papai. Oi, oi, oi, oi. Pererere. Assassinate.